Solo para qual? Gente, Bravo, solo aos 19, é estacionar para o QSL Livre, Bravo. Bravo. 9911. Autorizado, time taxi, 9911. Autorizado para esperar estacionamento para 9911, reforço, retorna para o táxi, vamos pegar. Conforme a carta 2018, como você deu contato com o centro de receita? Ciente. É sobrevoo no farol da barra de centro histórico? Positivo. Qual o POB? POB 4 a bordo e acionado 01 no 71. Então mantém 01 no 71, livre o voo local, sobrevoo na barra, no farol da barra de centro histórico, 510 AGL, decola da 17 com curva à direita, prossegue no litoral sul. O controle 119, decimal 35, Tango em Jabá. 171, 510, curva à direita, corredor até farol da barra, centro histórico, 119,35, controle 186, torre sem em Jabá. Parte 4 ou bata? Parte 4, senhor. Chame na frequência da torre 118.6 para acionamento e táxi, Tango de Abravo. 118.6, com Ará, Tango de Abravo. Da pista 17, Águia Preta. Torre, Sapa Roberto, Tango de Abravo. Tango de Abravo, livre acionamento, chame táxi, Bravo. Já está acionado, pronto para iniciar aqui. Gente, Bravo, aguarde só um minuto para iniciar o táxi. Quem chamou foi o Guno 397? Afirmo. Tem livre, portão 3, chama o táxi. Ele chama táxi, voa na 37. Fora do solo, Tango de Bravo, vento 210 graus, 109, 618, KNH. Tango de Bravo, tá iniciando. Vai que é com o Vitor, um tráfego decolando do pátio 4, comprou a sul, não deverá ter feito com seu pouso, senhor. Chame próximo, correção, chame final, pressão 7, Vitor. Quer chamar de final na 7, Vitor, ciente do tráfego decolando. Tango, correção, Papa Romeu, Tango de Bravo, decolou os 2-2, chama agora o controle Salvador em 1-9, decimal 3-5, Bravo, bom voo. Bravo, retorno. Vai que é com o Vitor, final 1-7. Vai que é com o Vitor, pouso autorizado na pista 1-7, vento 220 graus, 1-9, ajuste 1018. Ok, autorizado, pouso na 1-7, vai que é com o Vitor. 220, vento, confia. Vento 220 graus, 1-9. 7. Livre LS. Gente, autorizado X-Ray, reporta no procedimento 389R. 7, Vitor, seu solo 24, estacionar a frequência livre, senhor. Solo 397 para o táxi, 33 a bordo. Autonomia 430 ao senhor Galeão. 33 ou 133? 33. Ok. Copiado, altímetro 1018, táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1186, o gol no 397. 1018, direito, ponto de espera 10, obrigado, 397. Total 99111-05, autonomia 3 horas e 40, alterna na mão. Copiado, total 9911, livre táxi, à direita, Juliette Alfa, ponto espera da 10, torre 1186, 1018 altímetros. Tente autorizar o táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, 1186, 1018 altímetros, total 99112. 1983, está no portão 04, solicita pushback acionamento. O 983 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, 983, já vou. Gol 1260, livre LS. 260, tem até uma parada estabilizada. Lima, Bravo Alfa, táxi aprovado, chame a autorização para ingresso. Salvador, bom dia, o 13896 no ILS 3 estabilizado. Bom dia, 13896, continue a aproximação, agora a estabilização de pouso, senhor. Já encontrei a baixa checada? Baixa checada, senhor. O solo do Salvador, 13621, para o estacionamento do 01. Correção, 07. Ok. Tá livre, puxa acionado 07, táxi 3621. Livre e autorizado, despega acionamento, contrato 3621. 180 graus no 39, ajuste no 08, pouso autorizado na pista no 03896. Pouso autorizado na 10, com 1018, na 3896. Salve Salvador, Oceanair 9180. Prossiga. Solicita autorização em giro do motor para teste de manutenção em idle, se possível. Ok, já está coordenado com a equipe de solo? Afirmo. Ok, em idle, está livre, giro do motor, chame quando pronto para acionamento e pushback. Chamarei 9180, Oceanair. 2000 da El Leda Bridge. Gol 1397, controle, está em contato, radar. 397. Gol 1983, está pronto para o táxi, tem 158 a bordo, 4 horas e 12, alterna Galeão. Eu copiei 1158, é isso? Afirmo, 158. Ok, livre o táxi à direita, atrás do total, ponto espera 186, torre 1018 altímetros. Com 1018, direita na retaguarda do total, gol 193. Bravo Alfa, tenta ser a turbulência do 321 da TAM, que acabou de cruzar a pista no 7. Tem livre decolagem na pista no 7. Vento 180 graus, 14 nós, ajuste 1018, Lima, Bravo Alfa, chame fora do solo. Uno 2620, intercepto localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 1186, gol 260. 1260, chamará e confirmará o trem para a torre. Obrigado. Torre Salvador, Uno 260. Gol 1260, bom dia, tráfego ainda novo estado, ajuste no 018, continue a aproximação, reporte externo, trem baixo travado, estando no 260. Bom dia, passou Duna. Repassará o externo com o trem baixo travado. Total 9911 autorizado a decolar. Pista no 0, vento 1,7 a 0 graus, 1,4 nós, ajuste 1018, total 991. 96, o Alfa decolou aos 3-1. Chama agora o controle Salvador em 1-9, decimal 3-5 Alfa, tenha um bom voo. 9-3-5, obrigado, tá bom. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 8. 983, está na posição da 1-0 pronto, sem da aeronave nacional. Sim, chegou no 983, após a passagem do tráfego que pousa a pista no 0, a linha mantém a pista no 0, 1-983. Após a passagem do colega que pousa, a linha mantém a 1-0, gol no 983. Ciente, informe livrando a zona de controle. Vou mandar livrando a zona de controle, bravo. Torre Salvador, bom dia, azul 4235, descida para o 140, passando 260. 4205, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste 1018, desça para 8000, a chegada é bom. 1018, descendo para 8000, teria condições de autorizar bomb para o 4235? Livre. Bomb da presente, 4235, obrigado. Baixar travado. 1260, pouso autorizado, pista no 0, vento 1,7 a 0 graus, 1,59, 1018, NH. Gol, 1260, certo. 911, decolou aos 3-2. Chame agora o controle de Salvador em 1-9, decimal 3-5, senhor, tenha um bom gol. 9-3-5, bom dia. Salvador, bom dia, total 9911, decolado na sua escuta. Total 9911, este é o controle, meu cordial, contato radar. Gente, 9911, bom dia. Salvador, Papatango, Vitor, Bravo Mike, para o regresso. Vitor, Bravo Mike, controle, direto para a rotatória 1500, sempre na escuta. Direto para a rotatória, Vitor, Bravo Mike. Foram 397, chame Recife 1260. 360, 37, obrigado. Uno 260 no solo 35, libera a pista próxima, interseção direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9. 9, Uno 2, César. Alterna Galeão, 3,50, é isso? 3,18, gol, 1,9,23. 6, ajustado, 1,18. Então, 3,8,9,6, da passagem ao, ao Airbus da companhia, liberando parte 1 após ingresso, Juliette, portão 10. Após a passagem do tráfego da companhia ingressa, Juliette, bate o portão ao 10, tá? 3,2,9,6. Solo, Salvador, boa tarde, bom dia, gol no 260, Zona Fox. 260, chame antes da Juliette. Chama lá no Juliette, no 260. O 983 decolou os 37, chame agora o controle em 1 no 9 decimal 35, senhor, tenha um bom voo. 1935, obrigado. 35, senhor. 1935, gol 983. Salvador, 3621, linha uma tempestade no zero, senhor. Salvador, bom dia, gol 983, 2 e 100 na subida da El. Gol 983, controle, contato radar. 983. Tan 3621, vento 180 graus no 39018. QNH autorizado do colapso no 0, Tan 3621. Autorizado aí, Luciano. Tan 3621. Bravo, Mike. Positivo. Qual o tipo do seu equipamento? PA-18 Alfa. Positivo. Uma bela aeronave. .235, via chegada, desça para 2000. Desça para 2000, via chegada, para 235 azul. Juliette, 807, rodando exato. Torre, 1186, câmbio. 1186, chamará, grato. Boa. Tango de Bravo. Tango de Bravo, prossiga. A sua pintação, instruções para parte 4. Tango Índia Bravo, então autorizado a aproximação para o Parte 4, senhor, evite reduções, ajuste no 018, vento no 170 graus, 17 nós, chame curto final de Tango Índia Bravo. Chamará curtíssima final, está iniciando o cruzamento Tango Índia Bravo. Capitão 3621, decolou aos 40, chame controle 19935, bom voo. 935 graus, bom para o seu motor. 04. Inicie o recuo da aeronave e chame para ingresso no Pátio 1, Vitor Bravo Delta. Mandar para ingresso, Bravo Delta. 21, este é o controle Salvador, está em contato, radar. Contato 3621. Autoriza direto da El, à direita? Livre. Livre, da El, 3621, graças. Controle, na presente, o Vitor Bravo Mike pode descer para 1.000 pés. Positivo, Vitor Bravo Mike. Tem um helicóptero, o Tango Índia Bravo, que está agora 3.5 milhas a oeste, ou seja, na final da pista 1.0. Só vai descer para 1.000 pés e chamar a torre na frequência de 1.18. Meia dúzia para instruções, Vitor Bravo Mike. Gente, Vitor Bravo Mike, chamar a torre descendo para 1.000 pés. Total 9911, chame Recife 12685. Recife 12685, total 9911. Oi, Salvador, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike, chame na final pistão 7, senhor. Eu tenho um tráfego aproximando agora a parte 4. Chame na final de 3 milhas por transição de pouso, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike chamará na final de 3 milhas da 1.7. Tango de Bravo não vai interferir na 1.7, não, senhor. Vai direto para o pátio sem interferir. Gente, Tango de Bravo, agora tem pouso autorizado, parte 4. O vento agora de 1.7, 0 graus, 1.59, 1.018 KNH. Chame no solo controlado, Tango de Bravo. Comandando controlado, Tango de Bravo. Bravo. Solo controlado, Bravo. Só informando, já tem um cachorro deitado no meio da pista aqui, quase na frente do graveiro aqui, né? Cachorro deitado na pista, na frente do graveiro, na pista 1735, confirme? Não, dentro da pista, é essa, né? Aqui do lado, aqui do graveiro. Gente, no Taxi Oscar, copiado, senhor. Eu vou mandar o pessoal da infraero aí. Ok, grato. Gente, Bravo, solo aos 4-3, ao estacionar frequência livre, Bravo. Bravo Mike, na final 3 milhas da 1.7. Gente, Vitor Bravo Mike tem pouso autorizado, senhor, na pista 1.7. O vento é de 1.7, 0 graus, 1.3 nós, 1.018 KNH, Vitor Bravo Mike. Livre pouso na 1.7, Vitor Bravo Mike. Livre aproximação em LS, 4235. A critério, livre aproximação em LS, 4235. Controle Salvador, na 3198, formação Lima. Bom dia. Bom dia, 3198. Vamos encurtar essa trajetória. Direto para a Duna 2000-1018 e LS autorizado. 3198. Duna 2000-1018, LS autorizado na 3198. TAM 3621, chame Recife 1260. 1260, TAM 3621, Bravo, vamos para cima. Boa. Paciente, livre backtrack, chama livrando parte da bata, o Vitor Bravo Mike. Somente atento de passagem a uma viatura da Infraero que irá checar a situação do cachorro na taxi Oscar, ok? Controle Salvador, bom dia, o Trip 5244, Ciente da Lima. Trip 5244, controle, ajuste agora, 10018, via chegada Mare, desça para 2000 pés. Trip 18-2000, na chegada Mare, 5244. Azul 4235 no localizador, cheque o trem, redução, chame a torre, 1186. No localizador, torre 18-6, azul 4235. Oi Salvador, bom dia, azul 4235, 1.5 milhas do Stark. Salvador, é o Vitor Bravo Delta. Reporte quando tem baixo travado, estando 4235. Gente, ajuste no 0 no 8, está visual 4235. Ok, até o 4, Bravo Delta. Mike, estacionar a frequência livre, senhor. Baixar de travado, azul 4235. 4235, tráfego agora avistado. Tem pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento 180 graus, 119, 1018, KNH. 1018, pouso autorizado, azul 4235.